Enfim, é absolutamente lógico que aqui estejamos agora, ao fim deste périplo, aqui frente à obra da Santa Engrácia da Casa da Cultura César de Oliveira, em Oliveira do Hospital. Uma primeira nota, isto é um desrespeito pela memória do próprio César de Oliveira, o que aqui tem acontecido. O atual e o ainda Presidente de Câmara e atual candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal disse que esta obra era para ser inaugurada em 2017. Já passou mais um mandato e, portanto, está a obra parada. Obra de Santa Engrácia, um problema porque perturba a vida na cidade anos e anos a fio, cai de mandato para mandato. E quando é que isto termina? Quando é que nós podemos usufruir das instalações, outra vez, da Casa da Cultura César de Oliveira? O cinema, o teatro, as exposições, o que aqui já devia estar a ser realizado e agora a pandemia já permitia outra vez que se realizasse. É, portanto, o exemplo exemplar de uma completa falta de competência na gestão das obras municipais de maior nomeada. O que aqui está a acontecer é um exemplo. A maioria mais do que absoluta do Partido Socialista é absolutamente também incompetente de fazer uma gestão adequada destas obras importantes. Passámos há pouco na zona industrial, obra parada. Temos aqui outras obras de Santa Engrácia do Centro Histórico, que também passam de projeto para projeto, de mandato para mandato. Quando é que, de facto, isto afina? Quando é que não derrapam estas obras? Porque as derrapagens das obras, sucessivamente, são elas próprias um grande ponto de interrogação. Mas, afinal, porque é que derrapam?